corpos esquisitos. Um programa sobre outras músicas. Na Rádio Paralelo. Mais uma vez, boa noite a todo o auditório da Rádio Paralelo. Nesta terceira emissão de Corpos Esquisitos, vamos ficar com as últimas magias de John Coltrane, que morreu aos 40 anos em 1967, penso eu, com problemas no fígado, que eventualmente terão sido derivados do seu consumo de heroína anos antes. Vamos, portanto, abrir com uma faixa do CD Interstellar Space, editado postumamente em 74. Uma faixa chamada Mars, com John Coltrane no saxofone e Rashid Ali nas drums e percussão. Thank you.

Thank you. acabamos de ouvir uma peça chamada To Be, com o quarteto último de John Coltrane. John Coltrane em flauta, Pharoah Sanders como convidado em piccolo flute, Alice Coltrane no piano fantasmático e Rashid Ali nas percussões e bateria, e Jimmy Garrison, o seu companheiro de baixo de sempre, contrabaixo. Há uma lenda que diz que John Coltrane era o pai, Pharoah Sanders era o filho e Albert Taylor era o Espírito Santo, ou em inglês, o Sagrado Fantasma. Vamos assim terminar o nosso programa ouvindo uma peça mística gravada em 65 por John Coltrane, com o seu quarteto mais conhecido, com McCoy Tyner no piano, Jimmy Garrison no baixo e Elvin Jones nas baterias, aumentado Pharoah Sanders no saxofone, tenor e percussão, Donald Garrett em basso, em clarinete baixo, contrabaixo e percussão, e Joe Brasil em flute, em flauta e percussão. Uma peça chamada Om. A palavra Om vem do hindu, da religião hindu, onde é o equivalente místico do nome da divindade. Pode também querer significar a essência da espiritualidade. John Coltrane falou sobre Om e disse que Om significava a primeira vibração, aquele som, aquele espírito que põe tudo em ordem, tudo em existência. É a palavra de onde todos os homens e tudo vem, incluindo todos os sons possíveis que fazem, que um homem faz vocalmente. É a primeira sílaba, a palavra primária, a palavra de poder. Om Mani Padme Am traduz-se como Om, a joia, está no lótus. Amém. And I the flame into which it is offered. I am the sire of the world, and this world's mother and grandsire. I am he who awards to each the fruit of his action. I make all things clean. I am Om. Om. Om. Yeah. Thank you. Thank you. Clean. I am home.